Santa 3197, temos 80 a bordo, 80 a bordo. Autonomia de 10 horas e 40, Campinas ao Alcanar. Trilha táxi, a parte principal em Índia, no ponto de espera, pista no 0, torre 1, 18, decimal 95. Ajuste no 0 no 0, tá 3197. E a parte principal Índia, até o ponto de espera no 0, quando pronto, chama a torre 1, 18, decimal 95. Com 1010, ajuste no 3197. Solo Salvador, Avjet 6720, portão meia dúzia, pushback e acionamento. Avjet 6720 vai guardar a passagem da Airbus até a sua cauda. Após estar autorizado o acionamento, pushback e coordenação equipe de solo, chama o táxi. Após estando autorizado e coordenação, vai chamar o táxi, Avjet 6720. Estabilizado, né, que vai dar 1-0 com o capadismo. Gol no 884, completo sinal do procedimento, chama em torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 718, decimal 95, bom serviço, 884. Grata, bom pulo. Boa noite, gol no 884, estabilizado no X-Ray da 1-0 com o capadismo. Afirmativo, estou ciente, continua a aproximação, reporte, baixar para lá. Portarei com 824. Torre Salvador, uma boa noite, está 3197, ponto de carga no avião. Estou no 7, mantém a ponte de espera. Mantém, está visual com participação. Meia milha do marcador externo, baixa travada, igual no 884. Pouso autorizado, pista 10, 090 graus, 08. Livre pouso na 10, igual 884. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. PS, desça para o 050, voo 1070. Contato do FDF 6750, 2 a bordo, 2 a bordo, 2 a bordo. Boa noite, 56, vai aguardar nova autorização para o início do pushback, porque após a passagem do Boeing da Web a cauda. O Webjet 6702 a bordo, Guarulhos, confirma a autonomia? Autonomia de 4 horas. Tio, autorizado táxi Apache em Índia, no ponto de espera da pista no 0, com a torre 118 decimal 95, ajustando 1010, Webjet 6720. E faz com a espera de 2,5, o Gol 856, após a passagem do Boeing da Web, após a passagem do Boeing da WebJet, a sua causa está autorizado. O pushback chama o táxi, ok? Obrigado. 37, após 737, Gol na final, ali mantém. Após 737, ali mantém. 73, Gol na frente. Salvador, Quilômetro Oscar, reporte final 3 milhas 17, ajuste no 0 no 0. Boa reporta na final 3627, 0102. Direita 21 decimal 9. Direita 21, muito obrigado, até mais. Salve Salvador, uma boa noite, bom 884, vivo pro. Boa noite, 84, procede Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chamante da Juliette. Torre Salvador, SG6720, da próxima Ponte Espera 10. Ponte Espera Lima tem 6720, está 10. A Lima tem 10, SG6720. 3197, da TAM 08, 1198. 1199, décimo 8, está 397. Controle Salvador, uma boa noite, está 3197, passando 2300 pés. 3197, contato radar, subindo uma penha 380, saída da Euleda Bridge. Subindo ao 380, livre das restrições, está 3197. 3197, livre, subindo uma penha 380. Gente, o 3197. Controle autorizaria para o TAN 397 a proa de Leda ou Dael? 397, autorizar Dael. Obrigado, Dael. Decolagem, 10. 090 graus, 099. Que decolagem, WebGM00. Boa noite, 84, Isa Juliette, portão 09. Juliette, para 09, 884. transmissão confirmando a descida para o 050 do 1776. 1776 reautorizado, desça para 2000 pés, ajuste 1090. Autorização para procedimento ILS, reposta do. E 2000, repostar estabilizado no ILS 1090 do 1776. O meu Oscar é os 11, frequência livre estacionar. Leve 6720, boa noite, contato na data, subiu uma linha 360, saída da EL, Leda Brice. 360 da EL, Leda Brice, pode voar direto da EL, Leda? Leve 6720, mantenha perfil. Mantenha perfil, 6720. Boa noite, correia para o táxi. 1234, Natal. 1234, Natal, confirme. Perto da autonomia, a transmissão está abaixo. 0319. Trilhar táxi à direita, via Índia, ponto de espera com a torre. 1895, ajuste 1010, gol 956, boa viagem. 10295, na espera, pegar a ponta. Me chamou pronto? Autorizado, a minha decolar 100 graus, 109. No centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 25133.95 para 397, corre. 133.95. É qualquer? 133.95. Ok, 133.95 para 3197. 133.95. Ah, ciente, 3395. Afirmativo. Controle, boa noite, 7767. Web 6728, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1010. Até o perfil de chegada, Web 6728. Cinco meia, decolou o zono meia, 119, decimal 8. 198, obrigado, bom trabalho. Transmissão Salvador, boa noite, 1856. 1856, boa noite, contato radar, se mantenha 390, saída pública. 390, 1856. localizado em Alianza X-Ray, gol 1976. Gol 1776, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 3895, 7, gol 1776. Web 6720, chame centro, recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Paulo Metan, Papá, Tango Romeu chamou. Começou na chamitaque. Direita 121, espanhol. Direita 219, Bona, 776, obrigado. Solo com 976, uma boa noite. Thank you. 776, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, portão 776. Centro Recife na frequência 125.45, alterna 125.85. 125.45, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. F6728, desça para 2 mil pés, ajuste 0090, autorizado final do procedimento, eu posso estabilizar. 2010, eu chamo aqui. Meu livre táxi se ajusta no 00, chama ingresso no 7. autorizado o ingresso, chama a linha de pronto, Papa Tango Romeu. São 3662, boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 10010. Salvador, boa noite, São 3858, transferência, informação e informe. São 3858, chegada Mari, desce para nível de voo 060, ajuste 10010. Chegada Mari, 060. Ana final, web 6722. Web 6722, complete final do procedimento, chame em torno na frequência 118.95. 18.95.